Gostaria de passar as palavras para o professor Peter. Vocês provavelmente devem ter encontrado com o professor Peter na mídia, dando opinião sobre o Oriente Médio, sobre o mundo muçulmano. É um especialista da região, como eu falei, e conhecedor do movimento Islã. Muito obrigado pelo convite à organização. Bom dia a todos. Amigo Yusuf, esqueci de introduzir-me então como cidadão holandês, radicado por 15 anos no Brasil, então ainda falo com sotaque forte, isto explica. Eu não sou muçulmano, eu não sou gulenista. Eu sou estudioso e amigo dos amigos aqui na mesa. Isto que quero dizer aqui um pouco sobre a situação atual que nós estamos encontrando. Eu acho que temos três coisas a discutir. Em primeiro lugar, qual é a base deste golpe? E qual vão ser os resultados para o governo de Erdogan na Turquia hoje? Em segundo lugar, qual é a implicação acusada de Fethullah Gülen e o movimento conduzido ou inspirado por ele? Em terceiro lugar, quais vão ser as implicações para a democracia e direitos humanos e liberalismo dentro da Turquia? Obviamente, em poucos minutos não posso fazer muito. Sobre a primeira coisa, me parece que o governo está abusando um golpe que fracassou como pretexto para extirpar toda a dissensão e oposição dentro da Turquia, que oficialmente é uma democracia, mas como já foi dito antes, é uma democracia com buracos por motivos históricos. O importante aqui é de ver que a repressão e as maciças demissões e prisões, etc., não são novas, elas são uma intensificação de um processo de repressão que já está em vias desde alguns anos. E isto é bastante surpreendente, desapontador, pois a Turquia parecia há alguns anos até então um país que está bem em vias para desenvolver uma combinação entre democracia e religiosidade muçulmana e desta maneira também um exemplo positivo. Em segundo lugar, a implicação de Gülen me parece totalmente artificial e me parece, não, obviamente estou com informações privilegiadas, mas me parece que ele é inocente do que ele foi acusado de ser o instigador, inspirador, se não mesmo o organizador desta tentativa de golpe. E a melhor comprovação, me parece que já na noite mesmo de sexta-feira a sábado, quando aconteceu a golpe, ainda não foi decidido qual seria o desfecho, ele denunciou abertamente em público, dizendo que também um golpe militar não é a maneira para obter mudanças políticas desejadas. Em geral, ele vem de uma ideologia bastante pacífica e orientada por diálogo interreligioso. E na minha leitura, num período quando a relação entre o Islã e o Ocidente é absolutamente crítico, é provavelmente o que é o desafio mais importante e crucial que nós estamos encontrando no mundo totalmente cheio de grandes desafios e dificuldades. Um movimento internacional com milhões de seguidores a favor muçulmano, a favor de tolerância, direitos humanos, cooperação com o Ocidente, educação, respeito a todas as outras religiões e também ao ateísmo, é uma das melhores esperanças que podemos ter vendo deste mundo muçulmano. Esta é a minha visão. O próprio movimento é socialmente conservador, nisto não tão diferente do partido no poder na Turquia, a AKP, Partido de Justiça e Desenvolvimento, que até alguns anos atrás foi, eles foram até aliados. Por outro lado, é um movimento muito progressista, porque é ativíssimo em tentativas de empoderamento de grupos desfavorecidos através da educação. E desta maneira também atinge grupos pobres dentro da Turquia e também outros, outros países do mundo. Isto eu posso dizer em base de visitas que eu fiz tanto aqui no Brasil, pois tem também uma escola vinculada ao movimento aqui em São Paulo, quanto também na própria Turquia alguns anos atrás. Eu não acho que é um movimento muito político, mesmo diria que até anos atrás, alguns anos atrás, foi insuficientemente político. Também é bem conhecido que Erdogan mesmo foi um aliado deste movimento, mas é um movimento idealista, e quando Erdogan começou a se desenvolver para um tipo de novo sultão, e foi também um movimento que foi através de redes jornalísticas, mídias, etc., instrumental em descobrir esquemas de corrupção que implicaram Erdogan e sua família. Desde então, ele considera o Hizmet como arqui-inimigo. O movimento vem do que no Islã se chama a tendência sufi, mística, que historicamente, não tenho tempo para desenvolver muito, mas historicamente foi muito importante dentro da história do Império Turco Otomano, já antes da República Turca. E quando um século atrás, pouco menos de um século atrás, a Turquia, após a derrota e desmantelamento do Império, se desenvolveu como república independente, nacionalista, mas com modelo modernizador e ocidentalizador, o líder de então, que se chama Atatürk, tentou de reprimir estes movimentos sufis. Isto é uma história complicada que continua a ter seus prolongamentos dentro da política turca de hoje. O movimento de Gülen é um discípulo de um destes líderes sufis que se chamava Said Nursi, e ele modificou ou desenvolveu a ideologia para uma combinação da religião e da ênfase na unicidade de Deus com uma aceitação da ciência moderna. Então, isto é, eu acho, a base para a possibilidade de uma harmonização entre Islã e modernidade. Praticamente, isto se desenvolveu para uma rede de escolas, universidades, iniciativas filantrópicas, não só na própria Turquia, como também em muitos outros países, e inclusive também com ONGs de desenvolvimento às pessoas mais desfavorecidas em países como Somália e outros lugares, em Bósnia, outros lugares em conflito. Então, é basicamente uma ideologia de fazer o bem para outros seres humanos, é uma forma de veneração. Isto é uma maneira para ser religioso, que é mais importante do que os formalismos da religião. Como a Turquia tem uma base liberal bastante fraca, eu acho também que o movimento aqui é uma boa esperança, uma pioneira em movimento da sociedade civil, ali se opondo a tendências autoritárias, vendo tanto do exército, que é o herdeiro do movimento nacionalista modernizador de Atatürk do século passado, quanto também tendências autoritárias e patriarcais embutidas dentro da própria sociedade turca, como se expressa através do partido AKP. O movimento, eu acho, tem uma imagem menos boa do que poderia ser e que mereceria, porque também recebe um pouco a imagem de uma sociedade secreta. Eu acho que isto não é merecido, que eu muitas vezes faço uma comparação com, por exemplo, a a maçonaria, os judeus, eu sou mesmo da ascendência judaica, então posso também testemunhar que grupos que fazem tentativas muito positivas na sociedade, mas que vêm de uma ideologia e de uma religião que se organiza de forma não totalmente aberta, pode então facilmente receber ou se tornar o assim, de teorias conspiratórias que se projetam a um tal grupo ou movimento. O próprio Fethullah Gülen deu, três dias atrás, eu acho, uma entrevista a Der Spiegel, a revista alemão, onde ele disse, bom, eu estou totalmente inocente deste golpe, eu estou contra o golpe deste o primeiro momento, faça uma investigação internacional. Isso. Então, eu acho que a demanda do governo de Erdogan aos Estados Unidos de extradir este líder religioso é um absurdo, e também acho que não vai acontecer, mas eu acho que seria provavelmente positivo para todos de fazer uma indicação internacional objetiva. Ele disse, se eles me condenam, eu sou realmente culpável, eu vou voluntariamente para ser enforcado. Mas isto não vai acontecer, pois eu não tenho nada a ver com isto. Eu faço aqui minhas as palavras e a proposta de Fethullah Gülen. Eu acho que eu já extraviei muito das minutos que me foram alocados. Muito obrigado. Depois podemos continuar na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, professor, pelos esclarecedores e informações sobre movimento, região e sobre golpe. Alguma coisa, não, professor? O que nós podemos nos perguntar é se o desfecho atual é o terrível, porém que seja, é um mal menor. Pois não, bom, tem esta várias ideias que o golpe foi atrás da cortina planejada por Erdogan. Eu não estou convencido, mas eu acho que vai demorar muito tempo até nós termos todas as informações necessárias para realmente julgar isto. O que é claro que ele aproveita o desfecho. Porém, o desfecho me parece terrível para a democracia turca. A alternativa provavelmente teria sido uma guerra civil. Digamos que a golpe tivesse bem sucedida, então poderia ter sido ainda pior para a Turquia. Então eu acho uma situação de lose-lose, de perda, qualquer o resultado é uma derrota para a democracia, mesmo que formalmente, entre aspas, a democracia se defendesse contra um golpe militar. É por isto também que eu acho que é muito improvável que o movimento gulenista realmente estava atrás esta tentativa, pois está totalmente contra a ideologia e as ideias gerais que orientam este movimento. Alguém mais, professor? Sim, algumas observações. Eu não sou convencido que o projeto de Erdogan é de acabar com a democracia e de estabelecer uma ditadura verdadeira. Eu acho que ele quer concentrar poder para implementar gradativamente um programa de uma re-islamização da Turquia. Vejo, por exemplo, tentativas que foram feitas nos anos passados, por exemplo, e muitos dizem a respeito à posição da mulher, penalizar adultério, dificultar acesso a contraceptivas, este tipo de coisas. Isto começou com toda a discussão sobre o véu na Turquia, onde a proibição do véu nas universidades foi realmente antidemocrática, mas você pode ir para o outro extremo. Também não acho que ele é totalmente impermeável a pressões. Ele, obviamente, é a imagem que ele projeta, como qualquer líder forte, entre aspas, faz isto tanto no mundo democrático quanto afora. Então é um pouco talvez o modelo da, não de acabar com a democracia, mas a democracia iliberal, como disse o premier húngaro, que é um micro Erdogan, mas ok, ele não é invulnerável, ele fez briga com a Rússia, ele se desculpou, provavelmente não foi muito fácil. Ele fez briga com Israel, que é realmente menos forte do que a Turquia, mas também chegou a um acordo. A Turquia tem interesses imensos com a União Europeia, tem interesses imensos com os Estados Unidos, que são recíprocos. Isto também complica, obviamente, a maneira de fazer a pressão, mas eu não acho que é um totalmente assim, desesperado. Se diz, bom, meu amigo Carlos diz, bom, a Turquia se torna um país médio oriental, se distanciando dos modelos e de valores ocidentais. Isto é parcialmente verdade, mas também no Oriente Médio Árabe, e ainda mais na Turquia, tem parcelas enormes da população que gostam da democracia, que gostam da modernidade, mesmo fazendo isto em harmonização com seus valores religiosos. Então não vai ser tão fácil para acabar com tudo isto. A Turquia não é o Irã e eu não vejo a Turquia se tornar um novo Irã. Ou, bem, podemos pensar em vários cenários que, quizá, se Erdogan vai agora fazer um frente comum com Rússia, um pouco ficção científica, e não acredito, mas não, na política cada coisa pode acontecer. Mas eu acho que provavelmente dentro de alguns meses a situação vai novamente gradativamente com um pouco mais de tolerância e liberalismo, pelo menos o que espero. Isso, é agir diferente. Professor? Sim. Não. Só também uma observação. Eu não tenho dúvida se o golpe tivesse sucedido, do ponto de vista dos militares, que isto mergulharia a Turquia dentro de uma guerra civil. Eu acho também que não é por acaso que não consegui, pois foi basicamente derrotado pelos movimentos populares pró-Erdogan, que foram mobilizados através da internet e tecnologias modernas. Então isto eu acho algo interessante, que temos uma modernização tecnológica, que obviamente também atinge fortemente a Turquia, embora a população não é totalmente modernizada em termos de seja totalmente modernizada em termos de seus valores. Uma parte sim, também tem partes da Turquia mais ocidental que já são muito cosmopolitas. Por outro lado, você tem comunidades que até pouco tempo atrás, uma geração, duas gerações atrás, em particular na Anatólia Oriental, foram ainda muito fechadas, conservadoras, muitas delas migraram para as grandes cidades, muitos também se tornaram trabalhadores na Europa. E então temos uma tensão que não é única para a Turquia, de jeito nenhum, mas ali podemos ver isto muito bem, entre a incorporação de valores mais de eu faço minhas escolhas individuais como indivíduo, eu namoro quem eu quero e faço o trabalho, a profissão, a educação que eu escolho, contra conservadorismo de comunidades muito mais assim, patriarcais, autoritárias, que são que sobrevivem, mesmo em diásporas turcas, parcialmente. Obviamente é uma imagem bem diferenciada. E o resultado, eu acho que Erdogan trabalhou muito com os resquícios destes grupos mais conservadores, que têm uma certa nostalgia para um mundo perdido, mais seguro, mais previsível, etc. Também é basicamente o tipo de populismo que você, com outras ideologias, também encontra em outros países. Mas é perigoso, pois as tecnologias, então, em nossos dias, dão cada vez mais possibilidades às pessoas, também a individuais e também a grupos e grupúsculos, e não sempre são usados de maneira responsável. E um aspecto que nós não discutimos ainda aqui é também a mobilização por Erdogan e pelo governo turco dos turcos fora da Turquia, que são milhões. Na Alemanha, por exemplo, você tem 3 milhões de turcos. Eu conheço a situação na Holanda e Bélgica, de onde eu venho, tem 100 mil apenas na Holanda. Eles são instigados pelo governo para fazer delações e controles de outros turcos, por exemplo, aqueles que estão a favor de Gülen, e já houve nos últimos dias distúrbios onde grupos de turcos estabelecidos na Europa fizeram ou tentaram fazer ataques contra instituições mesquitas vinculadas a Fethullah Gülen. E eu acho que são sinais perigosos e que a democratização passa não só pela democratização dos meios, como também pela democratização dos valores. E aqui tem ainda um caminho bastante longo para percorrer. Eu acho que todos nós temos uma função.